3096, contato radar, suba via, saiu da Momo para o nível de voo 370. Subi via Momo 370, o voo 1096. Na curva esquerda, atrás da formação, sobre a loja 2707. após desvios, voe Duna. Apoio de Duna, autorizando para interceptar o localizador e forma estabilizada. Após desvios, agora Duna, para estabilizar para interceptar. Sinal 10 a 7. Número 7 lembra, postando sua informação. Aguarde pista livre, forma chevalhada do seu do campo e pista molhada. Aguardando, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, voa com Duna, testar. Para interceptar o localizador, curva à direita na proa 060. O 970 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 070. Direita. Pode ser de direita 080. Obrigado, 080. Obrigado, interceptar o localizador, deixa para 2000, forma estabilizada. Ok, 2000, deixa estabilizado, gol 970. 1888, contato radar, deixa a via chegada aberta para 4000 pés, final 1097. Ok, via bomba 4000, 1097. Contato uma ideia, desça para o nível 050, chegada é Bomé de Uno. A TPC da chegada é o número 3 na aproximação. Obrigado, sim. 2707, complete final ILS, chama a torre, na sequência 18 decimal 900. 970, confirma a prova que mantém por quantas milhas? A prova é 107, uma meia milha. Gente, após o desvio, se tiver condições, autorizado curva à esquerda, na prova de Duna. Prova de Duna, autorizado interceptar o localizador. Ok, já vai, já atua, né? Não escuta? Direita, Rua Juliette, você escuta, gol 1970. Chame Recife, frequência 12085, alterna 125.45. Bank, chama Recife 12085, alterna 12045, gol 1096. Eu estou autorizado, consegui enviar Alfa Juliette 2.8 na minha escuta. Alfa Juliette 2.8 na minha escuta. Primitivo 2707. Obrigado, Fundo.